problema, eu tô arando, pedindo ao Senhor livramento em casa. Eu vim pregar pro Senhor, único salvador, diabo tá com nada. Vem virar um pregador, servo do Senhor, e o céu vai ser tua casa. Quiseram me levar pra largar um ministério e eu não hago nada. E vivo com a Bíblia sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada. Muda tua vida, pega tua Bíblia, tua Bíblia, tua Bíblia sagrada. Pega, lê tudo que tá lá escrito com fé e aceita Jeová. Ele te ama, quer mudar sua vida, então aceita Cristo e se salva. No paraíso tua vida é infinita, então vem se batiza nas águas. Aceita o Senhor, aceita Jesus Cristo, o Senhor é a fé que faltava. Só o Senhor faz milagre, Deus, ele faz acontecer. Vai mudar você, então faça a sua parte, aceita o teu milagre. Pros problemas eu tô orando, pedindo ao Senhor livramento em casa. Eu vim pregar pro Senhor, único salvador, diabo tá com nada. Vem virar um pregador, servo do Senhor, e o céu vai ser tua casa. Quiseram me levar pra largar um ministério e eu não hago nada. E vivo com a Bíblia sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada. Muda tua vida, pega tua Bíblia, tua Bíblia, tua Bíblia sagrada. Pega, lê tudo que tá lá escrito com fé e aceita Jeová. Ele te ama, quer mudar sua vida, então aceita Cristo e se salva. Ele te ama, quer mudar sua vida, então aceita Cristo e se salva. Ele te ama, quer mudar sua vida, então aceita Cristo e se salva. Ele te ama, quer mudar sua vida, então aceita Cristo e se salva.